chegamos ao episódio 8 de Agretzko, o príncipe egoísta. No dia seguinte ao Happy Hour, ninguém se lembra do que aconteceu por conta de todo mundo estar no goró, na cachaça, no saquê, na bebida, na serva. A Fênix e o Raida meio que lembram a Hetsuko fazendo alguma coisa, só que a Hetsuko, pra tratar disso, nocauteia os dois e guarda num canto. No melhor estilo Metal Gear, né? Desmaia o cara e joga num canto e esconde o corpo. Foi nesse estilo assim. No que o chefe porcão chega, vamos assim dizer, pra dar bom dia pra Hetsuko, naquele jeito chefe porcão, né? De dar bom dia. O que que a Hetsuko faz? Ela pede desculpas pelo comportamento dela, que ela bebeu demais, falou que não devia, tal e coisa. Aí o chefe olhou pra cara dela e, não, eu não lembro. Exagerei na serva, tomei uns goró a mais. Lembro de porra nenhuma, não. Foda-se. Aí a Hetsuko... Ai, que bom... Tanto que a única pessoas que ela conta é, novamente, a Washimi e a Gori lá no karaokê, né? Só que hoje tem alguma coisa estranha. A Gori parece um pouco estranha. O que tá acontecendo com a Gori no karaokê hoje, dona Ana? Olha, ela está imóvel, acinzentada, paralisada mesmo, né? A primeira reação que a gente tem é dizer, ué, mas é ela que tá ali ou é um boneco dela? Ela tá parecendo petrificada, né? E daí a gente percebe que não é uma questão nossa, não somos nós que estamos achando que ela tá estranha. A Hetsuko mesmo perguntou, o que aconteceu com a Gori? Ela tá esquisita, né? Num primeiro momento, a Washimi chega, na, deixa quieto, não dá nada não, é coisa dela, é coisa dela. Ah, mas me conta aí. Ah, tá, ela chega de pertinho, é que ela tomou fora. E no que ela fala, tomou fora... A Gori acorda e começa a chorar desesperadamente, começa a cantar música de corno japonesa, tal e coisa. As mágoas da Gori vão tão ao ponto de que ela acaba indo pra casa da Hetsuko chorar as pitangas e dormir lá. Ela tá indo na base do canhão de choro, né? As lágrimas dela estão ali pra derrubar os outros. Ela tá caída e derruba todo mundo junto. É o melhor ataque de Pokémon tipo água. Sim. De fazer inveja ao Squirtle. Oh, mas aí, o que que ocorre? Com Hetsuko e Gori na casa dela dormindo, como é que rola esse papo? Começa com a Gori pedindo uma blusinha emprestada. E a Hetsuko, não, pelo amor de Deus, tu vai lacear tudo. Vai largar? Ai, cara, uma pandinha tamanho mini emprestar pra uma gurilona blusinha. É o fim da picada, mas tá bom. E ela começa a perguntar dos namoradinhos. Cara, fica parecendo tia véia do churrasco, né? E os namoradinhos? Como é que estão os namoradinhos? Ela, não quero falar isso contigo não, mulher. Tu não te conheço desse jeito não. Que porra é essa? E aí a gente acaba descobrindo que a Gori, na verdade, é uma romântica, né? Ah, mas isso é óbvio, ela é o coração. Em algum lugar, a alma gêmea da Hetsuko está esperando. Elas só precisam se encontrar. Né? Então, olha lá. No escritório, Hetsuko e Fênico... Não, a Fênico já conhecia ele, a Hetsuko que não conhecia. Então, a Hetsuko realmente, a Hetsuko conhece Hesasuke, o príncipe egoísta. Um outro panda vermelho, só que dessa vez macho, obviamente. Só que muito distraído e avoado. Que coisinha, cara... Eu senti que aquele garoto era autista quando vi ele pela primeira vez. Porque, puta que pariu, o cara tá saindo e dá de cara no batente da porta. Porra! Distraído tem limite também, né? Não, mas você sabe que como já tinham chamado ele de príncipe, primeiro, ele é um panda que nem a Hetsuko. Então, já tava pintado ali que ia rolar clima, né? Quando eu vi ele indo de encontro à porta, a romântica aqui pensou, ah, ele viu a Hetsuko ali e ficou abobado por conta dela. Oh, que fofinho. Não. Foi eu sendo enganada, tá? Isso acontece com os romântico. Eu sei, é que você é um amor, você é a Gori da minha vida, sabe, dona Ana? Você é a minha Gori. A partir de hoje, quando tiver que falar sobre o tanto, eu vou te chamar que você é a minha Gori de estimação, tá? Porque você é muito boazinha, você é bondosa demais pra vida. Mas é que tá, Fênico e Hetsuko, junto com o Raida, se encontram com a Tsunoda no corredor. Tsunoda já manda logo na cara, tu tem namorado pra Hetsuko? Não, não tem não. Ah, legal, vamos então no Encontro às Cegas. Porra, sim, tá, né? Ah, a Fênico no primeiro. A Hetsuko no primeiro momento fala que não é o lance dela, tal e coisa. Mas a Tsunoda já começa a soltar as faisquinhas do olho dela. Tu já sabe que ela vai fazer você aceitar qualquer coisa de qualquer jeito. Então, tanto a Hetsuko quanto a Fênico aceitam ir no encontro às cegas pra desespero do Raida, que não gostou nem um pouco de saber dessa história. Tanto que ele pede o quê pra Fênico nesse momento, dona Ana? Primeiro ele pede satisfações dela. Fala, mas como assim? Como você ousa fazer uma coisa dessa? Ele, cara, de boa, a Tsunoda é realmente poderosa, viu? A lábia dela é difícil. Quando você vê, você já tá dizendo sim pra essa criatura. Ela fala, fica calma, fica tranquilo. Já que eu vou tomar conta do pedaço. Vou ficar de olho e não vou deixar nenhum safado se aproveitar da Hetsuko. Pode ficar tranquilo. E o Raida fica felizão. Iê! Obrigado, cara. Você é minha amiga. A Washimi e a Gori incentivam a Hetsuko aí no encontro. E realmente, nesse momento, ela pegando o trem, descobre que o príncipe egoísta lá, o Hesasuke, ele pega o mesmo trem que ela para ir pro escritório, né? Eles pegam em lugares diferentes, óbvio, mas param no mesmo trem, na mesma estação. Só que ela olha, depois de sair do trem, e o Pateta ainda tá lá dentro, indo embora da estação para outra. Mas ela, ué, será que ele tinha outro compromisso antes de ir pro trabalho? O que que houve? O que que aconteceu? Não, deixa pra lá, foda-se. Não tem problema não. Vamos seguir a vida. É, a romântica aqui, como ele trabalha, na verdade, em outro departamento, que é o departamento de vendas, eu pensei, ah, tudo bem, eles estão na mesma linha, mas ele tem algum outro compromisso, né? Alguma coisa referente às vendas, eles passam maior parte do tempo na rua. Depois ele vai voltar. Mas eventualmente a gente descobre que ele na verdade é Pateta mesmo. Ele simplesmente ele ficou distraído e perdeu o ponto que tinha que acontecer. Depois do trabalho, já no lugar do encontro, a Fênico lista as regras do encontro pra Hetsuko. A Fênico começa a falar tudo que pode e que não pode fazer no encontro, tanto que a Tsunoda, senhorita Fênico, relaxa e goza, é outra. Eu não estou aqui para gozar! Eu tenho que prestar atenção nos vagabundos. A outra Tsunoda, não vai ter vagabundo nenhum, não. Eu não falei pra vocês, não. Eu convidei a galera do setor de vendas. Hã? Vai ser um encontro com a galera do escritório? É ela, eles ainda vindo. Aí chega o Manemaru, que é o Puma, amigo do Hesasuke. Uma girafinha lá, que eu esqueci o nome, mas também ela não é importante na conversa. E, obviamente, o Hesasuke, o príncipe egoísta, que a Fênix e a Hetsuko, olha, o príncipe egoísta, quem? Não. Aí eles se apresentam, o Manemaru, a girafinha, e obviamente que o mané do Hesasuke não se apresenta. O Manemaru que chegou, esse aqui é o Hesasuke, é meu amigo, é autista, desculpa ele, é retardado, a criatura não fala. Mas ele é assim mesmo, tá? É tadinho dele, coitadinho do infeliz, deixa ele. Aí no que o Manemaru começa a soltar as cantadas, senhorita Hetsuko, alguém já disse que você parece uma personagem da Sanrio? Lógico, né, ô filho de uma puta? Tu também, né, animal? Então é porra. Não, o pior não é isso. O pior é a resposta dela. Eu ouço isso com muita frequência. Não, e o pior ainda é a Fênico partir pra frente. O que você quer com ela, hein? Tá mexendo com ela por quê? Nossa, gostei de você. Quem é essa nevozinha? A Fênico, tá com a contabilidade. Ô, Fênico, você é a gatinha. Aí a Fênico... Tô gostando disso também. Vira casaca do cacete. Ah, qual é? Ela também tem direito de se divertir sem stalkear os outros. Ah, sim. Sim, né? Deixa. Ninguém tá nada com isso. Tomara que eles sejam felizes. Aí o que acontece? O papo tá indo bem, né? O encontro tá acontecendo. A galera tá começando a tomar os goró, tal e coisa. A Hetsuko percebe que o Sasuke só vai no café de lata, enquanto todo mundo tá tomando os goró, e ela tenta puxar o papo com o Hesasuke, né? Ver que ela viu ele lá no trem, saber por que ele perdeu o trem e tal e coisa, sei lá das quantas. O cara fala baixo pra canudo, e no meio da conversaria ninguém se ouve porra nenhuma. O que que ele acaba fazendo? Ele puxa o zap-zap e chama Retsuko para um bate-papo em particular no Zap Zap. Eu nunca tinha visto chamada de Zap Zap com QR Code. Deve ser um troço do Japão, dane-se, você não vem ao caso agora também, né? Aí estão lá Retsuko e Hesasuke no Mo Love, batendo mó papo no Zap Zap. Mas para quem tá de fora... Fica parecendo que cada um tá fazendo comentário no Facebook de qualquer pessoa do universo, né? Menos um. Estando os dois um de cara pro outro, quem vai adivinhar que os dois estão testando um pro outro? Ah, o mundo dos tímidos, o mundo dos introvertidos. Eles devem adorar. Né? Mas aí, quando ele começa a bater ele papo, ele lá no. Pelo menos no Zap Zap, ele fala pra caramba, uhum. né? Ele tem um papo bem bom, né? E aí a gente percebe que realmente ele é uma anta, porque ele, não, eu me distraí e perdi a estação mesmo, tive que voltar depois. É uma besta quadrada mesmo, fazer o quê? Aí a Fênico vendo essa cena dos dois no Zap Zap, sem saber que os dois estão no Zap Zap, o que é que ela fala pro Raida? Ah, ela dá uma ligaçãozinha pra ele. Ih, cara, fica tranquilo aí que, ó, tá rolando nada. Tontinha, ela não tem nem noção que tá rolando é tudo. Mas também a gente tem que levar em consideração que nesse momento ela já tá trêbada, né? Porque ela já fala, Raidinha! Raidinha fofo! Se preocupa não, meu nego. Ela tá só no Zap Zap, ela tá só batendo papo no Facebook, ela tá cagando letras pro encontro, né? Então fazer o quê, né? Isso acontece. Mas aí o papo rola tão bonito, né? No Zap Zap entre nossos dois queridos pandas, que ela começa até a achar ele bonito, né? A cara dele meio que muda, não sei se pelo efeito da bebida ou do papo no Zap Zap e tal e coisa, mas aí a Retsuko desmaia por conta disso sim, da bebida, e corre pro banheiro pra vomitar. Dessa vez não teve nenhum death metal nessa história, foi só o vômito mesmo. Aquilo parecia death metal, mas era vômito, uhum. tá? Mas aí que fez Sasuke nesse Hesasuke? Sasuke é do Naruto. O que é que fez o Hesasuke nesse momento? Bom, ele é um ponto completo, mas ele também não, assim, não é completamente burro. Tem um quê meio cavalheiresco, né? Ele percebeu que ela tava passando mal e ele foi lá oferecer um lenço pra ela, perguntar se ela precisava de ajuda. E pelo jeito ele teve que gastar os poucos músculos que ele tem pra segurar a menina, porque ela simplesmente tipo, desmaiou. E assim termina o episódio 8.